no mundo do crime. E o Estado precisa cumprir seu papel retomando espaços. Tabata Amaral, do PSB, acredita que não há transparência nos contratos públicos firmados pelo governo de São Paulo. A deputada desconfia, inclusive, que empresas escolhidas para gerir projetos importantes estejam ligadas a facções criminosas. Tabata Amaral destaca a importância de impedir que empresas envolvidas com atividades ilícitas assumam tais contratos. A deputada enfatiza que é preciso combater a corrupção em todas as esferas e garantir que serviços essenciais não caiam nas mãos de mafiosos. Política. Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, afirma que a Câmara precisa tomar uma atitude em relação a recentes abusos cometidos pelo STF. De acordo com o deputado, o Supremo tem invadido as prerrogativas do Poder Legislativo em diversos casos, desrespeitando a Constituição de 1988. Dr. Luiz Ovando também elogia as declarações do empresário Elon Musk, que criticou a atuação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Para o parlamentar, Musk fez o que o Senado deveria fazer, defendendo a democracia brasileira diante de excessos do Poder Judiciário. Últimas notícias. Por 277 votos a 129, com 28 abstenções, o plenário da Câmara decidiu confirmar o parecer, aprovado hoje mais cedo na Comissão de Constituição e Justiça, que mantém a prisão do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro. O parlamentar está preso desde o dia 23 de março, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e de seu motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. Na época, Chiquinho Brazão também era vereador da capital fluminense. O parecer do deputado Darcy de Matos, PSD de Santa Catarina, concorda com a tese do Supremo Tribunal Federal de que a prisão era necessária por atos de obstrução à justiça praticados por organização criminosa. Deputados só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. A votação sobre o parecer da CCJ é o único item da pauta do plenário de hoje. E o jornal Câmara dos Deputados trará mais informações sobre o assunto na edição de amanhã. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Dez horas e dois minutos. ZYK 306, Rádio Sobradinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Terminamos nossas atividades por hoje. Logo mais às 6 horas estaremos de volta. Durmam bem e até lá.